lugar fixo. Estendem-se pelo quarto a folhear cómics. Esquecem gringas a marcar os livros. E morrem de volúpia num esgar feliz. Alguém me faz um bico. Sida e Velocidade Escaldante são os temas abertura de Vanos em Chamas. Aí está o tão aguardado novo álbum dos Mão Morta. Connosco o Adolfo Luxúria Caminagal e a Cristina que o precede nesta zenança. Cristina Espírito Santo. Olá, bom dia. Espera. O Sérgio está a meter água. Agora sim. Bom dia. Agora é isso. Faltava um botãozinho. Falei há pouco, há escassos segundos, em o tão aguardado. Houve, na realidade, esse tipo de sensação ao longo de vários meses em relação a um novo álbum dos Mão Morta, não só porque havia uma discografia anterior que pesava já bastante e que estabelecia também certo tipo de regras, pelo menos para as pessoas pensam às vezes, estabelecem elas as regras, sobretudo os melómanos mais atentos ao vosso trabalho. De tão aguardado, e eu depois acompanhei, ou tive cuidado de acompanhar toda a cobertura de imprensa que foi feita tanto ao grupo como ao álbum, poderíamos concluir, por um lado, que quase não ficava nada para perguntar, já que tudo foi perguntado e, em grande parte dos casos, até tudo foi dito objetivamente. Houve quem dissesse que a capa era horrível, por exemplo. Que eu não concordo. Pois é, tu não concordas. Aliás, a capa, segundo eu li, foi feita exatamente pela mesma pessoa que já faz as capas do Mão Morta há bastante tempo. E é curioso, portanto, há logo um primeiro tom, aqui não é uma questão de tom, é de tonalidades várias, entre o Mutantes e aquela belíssima capa que estava feita, e esta, que não é assim tão feia, afinal, como isso, há mudanças de tom. Aqui há céu e há nuvens e tudo isso, não é? Esta capa é uma capa de quase infantil, digamos, numa primeira abordagem a nível de cores. Mas depois vais descobrindo que por trás dessa pretensa infantilidade há pormenores sensualidade, perversos, não é? Essencialmente penso que a capa funciona e é interessante quanto a mim por causa disso. Há aqui uma bonequinha que lembra as bonequinhas das caixas de música, não é? Cá em baixo mesmo. Tem uma bonequinha de caixa de música, é mesmo uma bonequinha de caixa. É mesmo. Não, o resto é que não sei, parecia um bolo. Lembras das capas dos Little Feet? Tinham normalmente este tipo de trabalho. Sim. Eram coisas bastante grotescas, mas eram muito pictóricas. Com a cereja em cima do... Exato, por exemplo. Em cima do creme, não é? Exato, e caras, sapatos com caras desenhadas, etc. Esquecemos a capa e vamos então ao álbum. Dizia eu há pouco, de tão aguardado, houve gente, e principalmente ao nível da comunicação social, que quase pareceu desiludido ou surpreendido, se calhar até mais surpreendidos, com o conteúdo musical e temático deste Vênus em Chamas. Tu és um interveniente porque tens de dar entrevistas e tens que, não sei, aguentar, comentar, refutar ou aceitar o que te dizem, mas por outro lado, como pessoa, também deves ter uma leitura em relação a isso. Portanto, uma pessoa que é a pessoa que está ao lado do Adolfo Luxor e Ganibal, porque vocês não sei como é que coabitam, mas lá coabitam, não é? Bom, eu vejo este disco como, por um lado, como uma reação ao Mutantes, essencialmente como uma reação. Portanto, o Mutantes era um disco, foi um disco pensado, foi um disco que demorou o seu tempo a ser feito. Este foi um disco que, apesar de programado desde a saída do Mutantes para sair em março, começamos a trabalhá-lo só e muito em vésperas de entrar em estúdio. Ou seja, entramos em estúdio com esquemas, com esboços, mas não provavelmente com material. E por outro lado, é reação também, porque enquanto o Mutantes era um disco de rua exterior, este é um disco muito mais interiorizado, muito mais sofrido, digamos. Penso que essencialmente tem a ver com reação. É o seguimento de caminhos já trilhados por Dom Morta, nomeadamente pelo Corações Felpudos. Mas pronto, nós em termos de vivência interna do grupo não sentimos expectativa nenhuma relativamente a este disco, não é? Portanto, este disco era um prolongamento, foi saindo, digamos, na nossa parte compositiva e foi-nos até admirando a nós próprios o que é que estava a sair. Portanto, não havia um controle e não havia. Disseste há pouco que entraram com os bosses para estudo, portanto, estás a dizer que o álbum foi mesmo feito, portanto, os temas foram já feitos em estúdio. Mas é uma situação bastante. Isso não é prática nova na Boa Morta, tirando o primeiro álbum, Boa Morta, e tirando o Mutantes S21, que teve uma preparação extra estúdio, tanto o Corações Felpudos como o OD foram discos feitos em estúdio, e este também. De qualquer modo, não para vocês, como falaste há pouco, o grupo, enquanto grupo, não tinha expectativas especiais em relação a. Portanto, à feitura de Vênus em Chamas, mas para uma série de gente, e portanto nós temos que considerar que Mão Morta é um dos grupos, se não o grupo que mais culto tem, ou que tem sabido criar um culto, que é quase um mistério. As pessoas, não sei, são um pouco empurradas, as que são fiéis aos Mão Morta são um pouco empurradas, às vezes por impulsos que elas próprias não sabem. O surgir do Mutantes quase depois a banda, vamos lá, não digo nos tops, não é? Se bem que foi um disco, especialmente a célebre faixa Puta de Faixa, não é? Que quase vos pôs como o grupo vulgar que finalmente tem um hit e que se calhar vai seguir aquilo. Foi o que muita gente esperou, não é? Que vocês continuassem a via fácil, não é? Pois, eu penso que... Se bem que o Mutantes não era um álbum fácil. O Mutantes não era um álbum fácil. O Budapeste, pelas passagens sucessivas da rádio e televisão, acabou por entrar no ouvido das pessoas. Penso que também não era um tema tão fácil quanto isso. A afinação de guitarra era uma afinação estranhíssima. Sim, o que se dizia, não era tão assim a brincar. Mas pronto, efetivamente, foi através desse tema foi um disco que chegou mesmo a entrar no topo de vendas. E havia uma expectativa, penso eu, externa ao grupo, que esse caminho fosse continuado e que a Boa Morta derivassem para um grupo português normal. Derivassem, o que é certo é que o Budapeste era apenas uma canção do disco e os Boa Morta não se revêem no Budapeste. O Budapeste é intrinsecamente Boa Morta, claro, mas é apenas uma faceta que poderá atingir uma faixa mais largada de público, mas não é um espelho fiel, claro, da sonoridade de Boa Morta. E, portanto, e neste disco, que é um disco reativo, o Budapeste está posto de lado. Claro, houve atitude mesmo vossa, pré-atitude, de evitar que surgisse uma coisa assim. Evitar, até porque não interessava nada, entrava uma multinacional e tentar fazer 16 Budapestes. Achas que se bater bastante também na rádio, o Cães de Cromo poderia ser? O tal Budapeste, ao contrário? Ele vai tocar, já está em fundo. Penso que o Cães de Cromo nunca será um Budapeste. Era a brincar, claro. Cães de Crómio do Vênus em Chamas, o novo Mão Morta. Estivemos a recolher, na hora anterior, algumas perguntas dos ouvintes da XFM que gostassem de pôr ao Adolfo Luxúria Canibal. Eu começava pela Dona Bela Marques de Lisboa, que é uma das últimas e é exatamente a que me fez rir. Que pergunta é que nunca te foi feita e à qual gostavas de responder? Isto, peraí, faltou o micro outra vez. Já está. Esta é uma pergunta difícil. É, então. Não faço ideia. Normalmente são a maior parte das perguntas que são colocadas normalmente têm a ver com a minha vida pessoal enquanto multiprofissional, ou então têm a ver diretamente com o disco que está a sair. Normalmente as perguntas são feitas quando sai um disco. Não sei que tipo de perguntas é que poderia haver mais que não tenha já respondido. Mas há uma, pelo menos, que me lembra já, e por causa desta da Ana Bela Barcos, que é a seguinte: houve alguma já que te irritasse mesmo e que te apetecesse mandar a pessoa para um certo sítio? Já houve muitas. Normalmente aquelas perguntas: porque é que me chamo como me chamo, porque é que uma morta são uma morta, porque é que batem naquela porta, quantos discos nós temos, aquelas perguntas bazarucas irritam sempre, apetece-me acabar por ali. O Joaquim Pedro, de Queluz, pergunta esta curiosa também: se vocês já foram contactados para a primeira parte dos concertos do Nick Cave. Portanto, há aqui uma espécie de apelo à irmandade de atitudes em palco, um certo clima também, naturalmente, não é? Gostava imenso de tornar a encontrar o Nick Cave, mas de qualquer maneira não fomos contactados, nem sei se seremos. Mas pelo menos, se tiver a oportunidade, lá estarei para ver o concerto, no mínimo. Esta liga-se um pouco, este ouvinte é do Porto, Paulo Pato, pergunta quando é que vocês lá voltam à capital da Mauritânia e se têm planos para uma carreira internacional. É uma figura bastante difícil, na minha opinião. Para o Porto devemos lá voltar este ano, não sei ainda quando, não temos ainda nenhum concerto marcado para lá, mas penso que o Porto terá no nosso percurso. Para uma carreira internacional, não sei muito bem o que é que chama uma carreira internacional, mas é a nossa ideia, a nossa vontade que este disco seja editado lá fora. A grande vantagem de termos ido para a BMG é a possibilidade acrescida de o disco poder sair lá fora, porque em termos de condições internas a Fungi supria-as. De maneira que terá que ser feito alguns concertos lá fora, não, será a parte mais difícil, mas pelo menos o disco penso que é de todo interesse nosso que ele seja editado. Vai haver turnê aqui no país, turnê mesmo para promover o Vênus em Chamas? Digamos, aquilo que se chama internacionalmente turnê. Não, estou a falar aqui dentro. Portanto, aquilo que se designa turnê não há, porque não há tradição de turnê em Portugal. Há é a temporada de concertos, ao acaso, consoante os promotores locais, e isso vai haver. Isto liga-se ao que estavas há bocado a falar em relação às vantagens de ter ido para uma multinacional. Há aqui quem pergunte mesmo se mudou alguma coisa com a vossa entrada para uma multinacional. Claro que mudou, é a Carla Amarante de Lisboa, e tu bem referiste também através da imprensa, sobretudo, que a acessibilidade de tempo de estudo, por exemplo, mexeu bastante com a vossa forma de produzir, não é? Não, portanto, isso foi mal transposto a nível de imprensa. Não mudou em termos de estúdio, não mudou absolutamente nada. O que nós tivemos com a BMG, tínhamos tido com a Fungi, tanto no Corações Felpudos como no Mutantes. Portanto, não houve limites de tempo de estúdio, não houve limites orçamentais, portanto, isso são coisas que nem sequer tratamos. A grande mudança para nós, e o que nos fez mudar para a BMG, é a possibilidade acrescida, como eu já referi, claro, de poder ser editado lá fora através das ligações da BMG Internacional. Esta pergunta praticamente está respondida por ti, que é porque é que os Mão Morta não tocam em Lisboa desde o Mutantes, portanto, estiveram a trabalhar, por exemplo. Não tocamos em Lisboa bastante, bem, tocamos no Mutantes a primeira parte dos tubos, mas isso é um conceito para esquecer, mas basicamente não tocamos em Lisboa já há 3 anos. Esta valerá a pena ou não? Isilda do Teatro. Posso? Não sei. Como é que ficaram as relações dos Mão Morta? É do Dano Sofia de Lisboa a pergunta. Como é que ficaram as relações dos Mão Morta com a Câmara de Braga depois da destruição do Teatro Circo? Bom, as relações dos Mão Morta com a Câmara de Braga são ótimas. Inclusive, João Morta, através do Miguel Pedro, está ativamente a trabalhar na nova coletânea que vai sair do Grupo de Braga, editada pela Câmara Local, que é o À Sombra de Deus 2, deve ser lá para setembro. E o Teatro Circo, o João Morta não tem culpa nenhuma da destruição do Teatro Circo, ninguém tem culpa, são coisas que acontecem, e o Presidente da Câmara mostrou-se perfeitamente compreensivo, aliás disse que preferia ter o Teatro Circo destruído, mas depois de uma enchente, do que ter o Teatro Circo eternamente vazio. As relações com a equipa, com a companhia de teatro que ocupa o Teatro Circo, é que não ficaram lá muito bem, mas nunca foram muito boas. Puderam. Ontem estreou no 24 Horas o clipe para Sustém na Faixa, para Bons Marotos. Queres-me falar um pouco das ideias que estiveram por trás da feitura do clipe e de como é que correu? Bom, o clipe correu bem, as ideias que tiveram por trás partiram de uma ideia dos próprios João Morta, que tinha a ver com a interpretação que nós fazíamos do tema da pseudo-proteção dos anjos, portanto a utilização de uma jaula como elemento cénico importante. Depois a equipa produtora do clipe introduziu-lhe alterações a essa ideia original e acabou por... Bom, por fazer uma leitura diferente, que é uma leitura outra, que possível, que eu acho interessante, não tem nada a ver já com o resultado final, não tem nada a ver com a ideia base com que os Mão Morta partiam para o clipe, mas que foi aprovado pelos Mão Morta porque penso que está um bom clipe. O José Pedro Aragão de Lisboa gostava de saber a que tipo de música é que tu dás mais atenção. Bom, eu dou atenção a muito tipo de música. Ultimamente ando a tentar ouvir ópera, que era um género que detestava visceralmente, mas estou a fazer o autossacrifício de tentar. Mas com esforço. Com esforço. Para já, ainda com esforço, espero vir a gostar, mas estou a tentar entrar dentro do espírito da ópera. De resto, ouço tudo, aliás, como podes ver. Sim, tu deste uma voltinha pela discoteca da X e escolheste algumas coisas, não é? E é assim um bocado abrangente, né? Dentro da vida. Okay. Que... Aliás, a melhor resposta a esta pergunta deste ouvinte, em relação não só a ti, mas a todos os Mão Morta, é o próprio Vênus em Chamas, não é? Sim. Já que ele é tão eclético. Uma das escolhas, por exemplo, do Adolfo na voltinha que deu pela pequena discoteca da XFM foi o último álbum dos Material. Este é o Eternal Drift, do último álbum dos Material, portanto, o mais tipicamente Bill Laswell que se poderia encontrar, mas Woodloaf tinha uma outra ideia e era reencontrar. Se calhar podemos chamar-lhe velho amigo, por duas razões, velho mesmo e se calhar amigo de distância, não é? O nosso Burroughs, não é? Gostaria de ser amigo. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Never interfere in a boy and girl fight. Beware of whores who say they don't want money. The hell they don't. What they mean is they want more money, much more. If you are doing business with a religious son of a bitch, get it in writing. His word isn't worth shit, not with a good lord telling him how to fuck you on the deal. Advice for young people. If, after having been exposed to someone's presence, you feel as if you'd lost a quart of plasma, avoid that presence. You need it like you need pernicious anemia. Don't like to hear the word vampire around. Trying to improve our public image. Build up a kindly, avuncular, benevolent image. Interdependence is the key word. Enlightened interdependence. Life in all its rich variety. Take a little, leave a little. However, by the inexorable logistics of the vampiric process, they always take more than they need. Now, some of you may encounter the devil's bargain, get that far. Any old soul is worth saving at least to a priest, but not every soul is worth buying. Como não há o tempo todo do mundo, vamos continuar até para conseguirmos liquidar as perguntas que os ouvintes da Xista tiveram a amabilidade de fazer para cá. O João Marques de Lisboa pergunta-te até que ponto as drogas são um elemento importante neste Vênus em Chamas e onde é que vais buscar inspiração para escrever as canções? Eu não escrevo as canções, eu escrevo apenas as letras. As canções são dos outros autores. São do Carlos Fortes, do Miguel Pedro, do Zé Pedro Moura e do António Rafael, neste caso concreto, do Vênus em Chamas. Inspiração é uma velha questão. Onde é que se vai buscar a inspiração? Onde é que a musa te ataca? E quando? Mas isto, eu penso que a minha inspiração é mais uma inspiração de exercício intelectual, provavelmente inspiração, como tipo raio celeste. Se as drogas são um elemento importante, são um elemento importante enquanto objeto de visualização, não provavelmente como elemento inspirativo. Claro. Estamos quase a acabar as perguntas dos ouvintes. Do Jorge Miguel Lisboa está esta. Como é possível os elementos de João Morta conciliarem uma vida de cidadãos decentes, esta é para agradecer, com profissões de prestígio, com a vida de um grupo de rock conhecido por ser dado à devassidão? SIC. Essa da devassidão depende do conceito moral. Penso que as coisas conseguem-se levar exatamente tão longe porque não há nada a temer, porque efetivamente se tem entre parênteses, uma profissão respeitável e uma vida decente. De maneira que temos a liberdade de poder falar das indecências da vida sem problemas de meio.